Ganhei um canguru, ganhei um canguru, eu ganhei um canguru que me leva pra lá e pra cá. Ele é tão ensinado que só falta falar. Ganhei um canguru. Ganhei um canguru, ganhei um canguru, até a minha namoradinha quis nele passear e entrou em sua bolsinha, o danado não quis mais soltar. Ganhei um canguru. Ganhei um canguru.